essa é pra quem se diz coerente, buscando correr pelo certo, às vezes nadando contra a corrente, almejando planos futuros. Você deve viver da melhor forma possível o seu presente, não se mantendo ausente. É preciso disposição e sim, saber que é certo pelo certo, certo pelo errado, pra se corrigir o maior erro, irmão, que é a desunião. Deixa que a vida cobra quem se passa de ramelão. No fim das contas, a gente sabe qual a intenção. Abrir as mentes, boa emoção, expor conteúdo, expandir a visão de quem não enxerga a metade. Então, essa é a causa, João. Se tu não entende, fica esperto. Levar a mensagem sempre fez parte da cultura. Eu tô certo de que é o maior objetivo. São poucos que vêm pra representar e mostrar que o rap tá mais do que vivo. O rap tá mais do que vivo. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. Chega pesado fazendo os bang, sem lamb-lamb. Viaja não, eu não tô pra empregado, ou muito menos patrão. Na ilusão, montei uma banca junto com meus irmãos, o meu clã é talismã lapidado do Vietnã. Varei Satã, é hip hop ou morte. A cria dos 90 tá no game. Underlove, louco tipo flow do Nog. Liberte a sua mente, meu mano. Não fique em choque, repeat, I don't forget. E é desse jeito. Rima da verdade, é somente a verdade. É pra poder falar que tudo passa, mas o que é sincero vai ficar, rapá. Sem desandar, porque sei que a linha é torta. Mas nós porta o flow maldoso, chega com dois pés na porta. Se não suporta, tranca a porta e não atura. Sem frescura na madruga, viva nossa cultura. Se que viver é o proceder, bota a cara pra tu ver que os meninos tá no corre. Fortal City, R.A.P. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. Louco na missão, eu continuo livre, buscando a direção. Sem parar, em pose, sem choque, sendo parado pelo choque. O que se envolve, tão buscando o melhor. Tô ligado, então nós pode espalhar nossa cultura com mais de mil verdade. Nós pode andar pela cidade, porque isso é tudo nosso negócio. Se envolve, moleque, mil revolve, espalhando rap. Estou vivo no mic, amplifique essas balas em forma de caixa e de estrave. 4P, The Rag, For Marley, The Black Panther, Malcolm X. Desse jeito os meninos sabem. Cê quer revolução? Tô praticando evolução. Tô crescendo com a arte, causando síndrome da pulsação. Street 8, relaxa, irmão, me representa, porque eu sei que são várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. Baixei a cabeça, recebi a remuneração. Mente em treinamento, flow, causa assombração. O silêncio é a resposta da pergunta intolerante. A conquista, Carlos Verme e os prego ambulante. Favoreço quem merece, abasteço entusiasmo. Minha vida é um rap e a gata do meu lado. Eles fazem corpo mole e vão pedindo arrego. Recuam da batalha, fracos vivem desespero. Coisa séria, não se brinca, mente fraca morre aflita. Desconfia até da sombra, olha bem onde cê pisa. Sonhos no calabouço, presos na dificuldade. Me atrevo e sou liberto, essa calamidade. Arrisca no que tem, sem pensar que vai render. Só o tempo vai dizer o que o futuro vai trazer. Street 8, C2A, ultrapassando várias fitas. Renascendo o que tá morto, foda-se quem não acredita. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta. São várias fitas, mas ninguém abaixou a cabeça. E quando tudo era difícil, ninguém fugiu da peleja. Eu ainda tô mais que vivo, haja o que aconteça. Da luta não desisti e eu segui de mente aberta.